03 Azul 105 a bordo, 4 horas e meia, Fernando Ribeirão Preto. 4 meio copiado, vai prosseguir após o arbóis da TAM com o número 2 via Índia e Alfa, após no ponto Terra Samará Torre 1186, após o chino 019. 1019, seguindo o arbóis da TAM via Índia e Alfa, 4113 Azul, obrigado. De novembro, Alfa, observe tráfego que vai liberar para Bata. Pode ingressar na pista 17, reportar alinhado, pronto para decolagem de November Alpha. Para o táxi, o TAM 3155, total 178, alternando o Galeão, autonomia de 3 horas e 50 minutos. No 55 via Pátio Índia e Alfa até o ponto espera quando chama a torre 186, ajustando 019, bom voo. 1019, Pátio Índia Alfa no ponto espera, chama a torre 186, obrigado, uma boa. No 45, Galeão, aprovado nível 380, decolada 10, com curva à direita, saída da El, Leda Bridge, intercepta, upzulu 10 após, conforme a rota do plano. Controle Salvador, opera 120, decima 8, aciona 5551, coteje. Protegimento correto, TAM 3145, quando pronto, chame para o subacastramento no 04. Reporte ao 021, vai a Juliet to Gate 10. Juliet Gate 10, reporte ao 021. Realinhada de bola, missão do 0, TAM 3155. Bravo Kilo Whisky, está autorizado a alinhar e manter cabeceira no 7 Bravo Kilo Whisky. Zona 755, aciona identificação autorizada, chegada a Bonf, desce para 4.000 pés, o ajuste no 09. 4.019, Bonf, no 755. Motor de Salvador, muito boa tarde. Motor 223, Zona 755, informação, tarde. Gelado no Fona, 70, por demais. Motor de 2231, boa tarde, aciona identificação autorizada, chegada a MAN. Voo ITAP da correção, autorizado chegada a Mari, voo ITAP da presente, desce para o nível 050, o ajuste no 09. Gente, o ITAP da presente na Mari, autorizado a descida até o 050, para o radial. O 233, não pode manter o 050 para o ideal? Afirmativo, confirme, mas quantas milhas para o ideal? 14 milhas, o 223, não. Gente. Duna 075, Duna completa aproximação, torre 186. Obrigado, Zona 55, decolou 56, controle 1208, uma boa tarde. 1208, boa. Oi, Salvador, muito boa tarde, 1075, tá no localizador. Gente do tráfego, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, 140 graus, 109, gol 1075. Gente, continua, gol 1075. Correção, Romeu Fox Lima, acione 0123. E confirme aproximando pelo setor norte. Ciente, mantenha correção, reporte rotatória. O Romeu Fox Lima. Frequência do controle em 1208, Bravo Kilo Whisky. Farol da Barra. Sai corredor Axé a 1.000 pés, reportará no Farol da Barra, o Papa Romeu Janela Beralta. 1-1-3, tem decolagem autorizada da 1-0, vento 1-4-0 graus com 8-9, 4-1-1-3. Tem decolagem 1-0, 4-1-1-3. Está presente Leda, após Leda Eudes. Direto Leda, após Leda Eudes, OTAN 3155 em atenção 340. Zona 755, redução para 2509. Copiou o controle. 250 nós, 1755. Reduzindo para 4.250 nós, 075, livre pouso na 1-0, vento 1-5-0 graus com 7-9, altímetro no 0-9. Gente, livre pouso na 1-0, gol na 0-7. Mantenha a posição. 4-1-3, decolado 5-9, controle 1-2-0, desce 1-8, bom voo. 2-0-8, boa. Controle Salvador, azul 4-1-3, decolou nossa escuta. Azul 4-1-3, contato radar, sua vitória nível 360, saída da EL. 360 da EL, 4-1-3. Saída 2-2-3-1, confirma indicada. A 1-2-2-3-1 está marcando agora 225, aumentando para 240. Gente, tem condição de manter 240 até Duna? Afirmativo, sem problema. Mantenha para sequenciamento, desce para o nível 050, o ajuste no 099. A gente está descendo para o 050, mantendo 249, já mantendo a velocidade até agora, descendo até o 050, passaria do 2-2-3-1. Fox Lima, confirme posição. Salvador, muito boa tarde, Chanel 6-3-4. Boa tarde, o Sener 6314, Petrolina, autorizado 340, via Zulu 20, após rota do plano de voo, decola 10 com curva esquerda, saída Momo, transição Flock, controle opera 120, decima 8, aciona 5554, Coteje. Afirmativo, 340 Petrolina, Zulu 20, depois conforme o plano, Momo Flock com curva esquerda, 208 controle, 5-5-4 transponder, o Chanel 6-3-1-4. Correto, Sinai 6314. Quando pronto, são em pushback acionamento na área remota. Arco geral 6314. 5627, pronto para o táxi, POB 64, autonomia 4 horas, alterna Salvador. Via Pátio Índia Alfa, até o ponto de saída da 10, quando chama a torre, na frequência 1186, estado 1019, bom voo, trip 5627. Gente, via Pátio Principal, Índia Alfa, quando pronto, 1186. Ajuste 1019, muito obrigado, senhorita, um ótimo trabalho, bom fim de semana. Bom voo. Salve. 4-1-8-0-9, livre, chame táxi. Alô, gol 1075, livrou? 1075, boa tarde, taxi via Alfa e recorta antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, gol 1075. Joker 25 seria o Força Aérea 5941. Pátio Militar Natal 190, pronto para copiar. Autorizado Natal, nível 190, Golf 677, decola 10, com curva esquerda, saída Puca, transição Caju, o controle opera 120, decimal 8, aciona 5546, cotejo. Joker 25, passe militar, pronto para acionamento? Livre, chame táxi. Boa tarde, 5627, a linha decola do 10, vento 150 graus com 5 nós. Dois, dois, três, um, desce, mantém 3000 pés, o ajuste na 09. Sete, descendo para 3000 pés, 1019, 2231. Motor de Salvador, gol 925, informação, sangue. Identificação autorizada, chegada bom, desce para 4000 pés, o ajuste na 09. Ponto, 4000 pés, 19, gol 925. Controle Salvador, Romeu Fox Lima, na rotatória. Romeu Fox Lima, torre 986. 986. Torre Salvador, muito boa tarde, papá Romeu Fox Lima. Boa tarde, Romeu Fox Lima, segue na sinal da 17, a partir de 3 milhas. Sinal da 17, reportará 3 milhas, Romeu Fox Lima. Seguir via Juliette para a área remota 103. Gol 107. Para o caso Brasil 418, está com uma centena agora. 3 horas, vou pegar o melhor. Via Pátio Índia e Alfa até o ponto de saída, quando chama a torre, na frequência 186, estado 0019, bom voo. Pátio Índia e Alfa, 186, obrigado, até a próxima. Fico 627, decolado ao 05, controle 120, decimal 8, bom voo. 128, obrigado, bom trabalho, 5627. Equipe de solo após a passagem da Embraer da Azul, a retaguarda em livre pulso de acionamento no 04, chame táxi. Mantenha o nível 150, 5627. Sente 150, obrigado, senhorita. Salvador, boa tarde, Azul 9144. Azul 9144, assinando identificação, chegada Mari, desce para o nível 050, ajuste no 099. Chegada Mari, nível 050, com no 099, Azul 9144. Afirmativo, gol no 076. Dois, dois, três, um, desce para 2000, ajuste no 099, reporta estabilizado. Para 2000, uma tração estabilizada, passageiro 2, 3, 1. Dona 755, desce para 3000 pés, o ajuste no 099. Tio Luiz, que prossegue em condições visuais, tem frequência livre. A linha decola, dá no zero, vento no 50 graus com meia dúzia de nós. A linha decola, 4. Siga. Sente. Esquerda para o noite zero, aguardando o último vetor para LS. Esquerda, noite zero, complete com curva esquerda para o 130 e reporta estabilizado na LS da X-Ray. Correção e LS X-Ray da pista no zero. Pode executar o WISC? Ciente, então para o ILS WISC da pista 10, desce para 2500 pés, o ajuste 10 no 9, reporta passando Serra Vita 366. Noite decolada 09, controle 120 decimal 8, bom voo. 08, boa tarde, obrigado. Operador, passageiro 2231, 2231, no completa aproximação, Duna, turno 86. 86, obrigado, bom trabalho. Vamos. Controle Salvador Boa, Azul 4198, no Adael, 1500 pés agora. Azul 4198, contato radar, sobe para o nível 360 e sai da Adael. 360 da Adael, Azul 4198. Controle Territorial, boa tarde, boa passagem do Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, boa tarde, foi para Paripe, reporte Paripe, mantenha-o no 1500 pés, confirme apenas o POB. 062. Diga. Frequência livre, Mike Eco Delta. Aguardar. 632, nós temos o Airbus que já finalizou o puxo, citou o seu número 2. Ah, não, 5627, sabe, mantenha o nível no 50, autorizado como nível final. Ou no 50 como final, 5627. Bruno 925, veteração para sequenciamento, curva esquerda para 200, limite ao localizador. Esquerda 200, limite ao localizador, gol 1925. Bruno 925, desce para 3000 pés, o ajuste na 099. E 3000 no 099. Quatro, cinco, prossegue via Engine Alpha até o ponto de parada 1-0, quando chama a torre 1-8-6, ajustado no 0-1-9, bom voo. Quando? Joker 25 no Pátio Militar, informação POB, autonomia é alternativa? Quando lá, chama a torre 1186 para o cruzamento Joker 25. Eco Delta, guarda de cópia. Bravo, Eco Delta, ok, ciente, o passo que encontras. Participe 5488, autorizado, acione identificação, autorizado chegada a man, chame quando pronto para descido, ajuste na 0 no norte. Ok, solicito da presença provisória para o 5488. 5488, voa ITAP, está presente. Afirmativo, correção, autorizado chegada a Mari, voa ITAP. Só ligou o 925, solicita curva à direita para perder altitude, senão vai ficar muito alto. Curva à direita na proa 230, tem condições? Afirmo, proa 230, o 925. Azul 9144, veteração para sequenciamento, esquerda proa 360, limite é o QD Mike 110 de Simbra. Esquerda 360, limite 110 de Simbra. Entendeu? Se falhar as comunicações, intercepta para completar, 9144. Afirmativo. Para ingresso no Interlagos, o Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, vou para a rotatória, reporte visual com campo. Passa bem, mano, Quebec. Posição no ponto de espera. Centro 198, Centro Recife 951. Reduza para 1809. 3000 na 019, 9144, reduzindo. E o campo à vista, Mike Quebec. Mike Quebec, torre 986. Zulu, wind 150 degrees, 10 knots, visibility more than 10 kilometers, scattered 2,000 feet, altimeter setting 1019, transition level 045, temperature 26 degrees, ILF X-ray, procedure for runway 10, active runway 10, Sierra Victor Delta, radio beacon out of service. Salvador approach control 120.80. Control tower on 118.60. Ground control and clearance 12. JK25 está livre o cruzamento na Delta, chama Sol 121 decimal 9. Bono 755, solo ao 17, livre à direita, Sol 121 decimal 9. 219, livre 75. Foi Salvador, gol 935, final 10, a 10, baixar travado. Continua a aproximação, guarde pista livre. Beijo. 3145, livre decolar, dá no zero, vento no 60 graus, com 8 nós. Decolar de sala zero, 3145. Mike Quebec, 360 pela esquerda, reporte a ingressão no final no 7. 360 esquerda, portará interceptando no 7, Mike Quebec. Bom, 925, livre pouso no 0, vento no 50 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 9. Confirmando, foi para o gol 925, livre pouso a 10. Confirmo, vento no 60 graus com 8 nós. Gente, livre pouso, gol 925. Tá 3145, decolado 219, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, até mais. Toma aí Quebec, ingressa e segue na final no 7, aguardando autorização para pouso. Quebec, interceptando, final no 7, aguardando autorização. Fez o acompanhamento na final da 1-0, Mike Quebec. Boa tarde, 6321, mantenha o ponto de espera. Vitor Mike Quebec, livre pouso no 7, vento no 60 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 9. Livre no 7, Mike Quebec. Bom, 925, Solo 21, livre à direita, Solo 21, decimal 9.